sorrir é mais uma opção para amenizar no seu coração tanta tristeza, tanta dor, quanta solidão. Para abrigar no seu coração tanta amargura, talvez pra você viver já não faz sentido. Mas alguém já lhe falou do amor de Jesus. Ele está a lhe dizer que o ama. Ele ama, ele o ama. Não sofras mais, Jesus. Da sua mão, abra o coração, deixa a paz de Jesus inundar a sua vida. Diga não para as ilusões desse mundo e levante suas mãos para